lógico desafina. Que sabe que nunca atina, mas que não se quer calar. Porque o nosso amor é um amor de conserva, que nós temos de reserva para os dias maus que hão de vir. Porque o nosso amor, porque o nosso amor conserva, é um amor de conserva.